Gerente José de Amará me chamou pra trabalhar na usina brasileira. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Barreiro é a cidade, Pernambuco nasceu, já que Pernambuco é a cidade brasileira. Nasceu já aqui na boca é a cidade brasileira. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Gerente José de Amaral me chamou pra trabalhar na usina brasileira. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Barreiro é a cidade, Pernambuco nasceu já aqui na boca é a cidade brasileira. Nasceu já aqui na boca é a cidade brasileira. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Eu vou, iaia, pra cidade Barreiros. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha.